seco, de sol e chuva, de branco e preto, com cores vivas. Sequer se lembra da luz dourada, dentre a neblina, das caminhadas, dos olhares nas sacadas. Cor de fumaça, manhã solene, felicidade pra quem não teve. Vida e morte, paixão, cansaço, pedra no sapato, nervos de aço. Uma cidade embriagada, faísca, garoa, já é madrugada. Ninguém me acorda, ninguém quer nada. Vira uma página de casas tortas. Se põe triste figura, sabor de champanhe, angústia me cura. No dia, na hora, em maio, setembro, se sangram e cantam as pedras, não lembro. E a vida vai nos levando, e a gente vai aprendendo. Noutro lugar, noutro luar, quem sabe um dia eu me lembro.